Os cacos de vidro em cima do muro. As chia varrendo a calçada. As lona de circo no baile. Tô sempre ajudando, qual foi da parada? De rolé pelo shopping, vou comprar uma peça. Quem sabe eu dou pras crianças na calçada. Ajudo como posso. Tenho um coração e uma mente afiada. Mente de vagabundo. Eu tô sem saudade, eu tô sem assunto pra essas piranha. Liga só no meu celular, são somente ondas. O negro fatal, tô botando clima. Para que o leal tá de Jeep e Compass. Vrum. Botando essa vibe. Botando essa vibe, vibe. Botando essa vibe, vibe. É o crime e a música. Botando essa vibe, vibe. Botando essa vibe. Que a minha mente é uma startup. Eu sou o CEO dessa porra. Dois passos à frente. Sempre diferente, nós não vê à toa. É o crime e a música. A proximidade do estúdio acabou, aumente a produção. Seguindo os mandamentos que as favelas ecoam. Então faça dinheiro, se mantenha vivo. Pelo que acredito, faça a sua escolha por um bom motivo. Uma casa no morro e uma pina lagoa. É pelas crianças o mais velho, responsa bem mais que o dinheiro, o bem-estar da coroa. Um brinde à liberdade. Ex-presidiário na minha gravadura. Nesse exato momento eu tô botando essa vibe, vibe. Botando essa vibe, vibe. Botando essa vibe, vibe. É o crime e a música. Botando essa vibe, vibe. Yeah. Botando essa vibe. Okay. Go. Pilando back no relógio. Passava droga no colégio. 15 anos aqui não tem estágio. Confissão. Rouba carro de filho de médico. Papel é dinheiro, sou metódico. Com X9 de fato eu sou sádico. Virou pó, parece que eu sou mágico. O Rio com certeza é o mais plástico. Meu maninho tá bem, tava na Febem. Agora ele tem a mente do crime. Investiu um carvão no pai. Agora eu tô perto de ganhar um Grammy. Não, eu não tô com pena. Minha label de fato é um esquema. Nunca nós tem medo de problema. Se eu morrer de fato eu viro lenda. Quente como a vida e bangu. 174, mano, sou Sandro. Pela minha filha, eu sangrei. Pera, mas sem ser Fernando. Indião diz slide. Bitch, don't kill uma vibe. Pega meu oito, é uma guy, vem. Ela mostra o peitão na live. Eu quero whisky no meu ride. Pô dessa puta plus size. Aqui a minha mente é uma startup. Eu passo X9 nessa fita crepe. É o boss da rock, chama o Malak. Fuma no tanque na das Américas. Sorte que eu tenho meus alibi. Foda essa puta, vim no Derek. 40-44 meu calibre. Tu já pensou, chama em Gisele B. Desculpa. Botando essa vibe. Botando essa vibe, vibe. Botando essa vibe, vibe. É o crime e a música. Botando essa vibe, vibe. Style. Botando essa vibe, vibe.